quando este céu azul ficar enegrecido, uou, com milhões de nuvens negras poluindo o ar, esse mundo que hoje canta se ouvirá gemidos, se ouvirá, se ouvirá. Quando o sol escurecer e não der mais o brilho, uou, e não for simplesmente apenas um eclipse, quando isso acontecer é tempo de clamor, é tempo de dor, é o apocalipse. São sete taças derramadas da ira de Deus sobre a terra, sobre os rios, sobre os marinhos, convertendo águas potáveis em rios de sangue. Terão explosões de bombas nucleares. É a ira de Deus que se derramou nos ares, que destruiu cada satélite que estava lá. Internet, telefone, TV, estação de rádio, toda a tecnologia humana vai falhar. São pânicos no sistema, aviões caindo, porque do nada o piloto sumiu e ninguém viu. É a trem desgovernada e caos que bateram. É o metrô que não parou na estação. Mas que confusão, é a dor da mãe que perdeu o filho. A declaração da sua alma triste é o apocalipse, oh, é o apocalipse. Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte, glorificando, adorando, exaltando, declarando pro inferno que o Jesus é forte. Vai ser lindo aquele dia, quando o sol da alegria vai brilhar sobre a igreja, pra enxugar todo o seu pranto. Vai ser maravilhoso estar no céu de luz, olhar os olhos de Jesus e dizer: tu és santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Filho de Deus. Mas enquanto o mundo chora, a igreja está na glória, comemorando a vitória que ela teve sobre a morte, glorificando, adorando, exaltando, declarando pro inferno que o Jesus é forte. Vai ser lindo aquele dia, porque o sol da alegria vai brilhar sobre a igreja pra enxugar todo o seu pranto. Vai ser maravilhoso estar no céu de luz, olhar os olhos de Jesus e dizer: tu és santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Filho de Deus. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo.